Aqui na minha frente, só o controle e a televisão. O que sobrou da gente, vários retratos e recordação. O destino foi cruel, inimigo da perfeição. Sonhei com a lua de mel, você zumbou do meu coração. Você foi minha beleza, o vento abriu o mar. Onde quer que eu esteja, por você não vou chorar. Não vou mais chorar, não vou, não vou. Não vou mais sofrer, não vou, não vou. Sei que vou beber, eu vou beber por amor. Não vou mais chorar. Recordação. O destino foi cruel, inimigo da perfeição. Sonhei com a lua de mel, você zumbou do meu coração. Você foi minha beleza, o vento abriu o mar. Onde quer que eu esteja, por você não vou chorar. Não vou mais chorar, não vou, não vou. Não vou mais sofrer, não vou, não vou. Sei que vou beber, eu vou beber por amor. Não vou mais chorar, não vou, não vou. Não vou mais sofrer, não vou, não vou. Sei que vou beber, eu vou. Não vou, não vou. Sei que vou beber.